nervoso fingir. Um gesto que faz um olhar, vês logo se estou a mentir. Já sabes que volta a me dar, já sabes de mim, mais do que devias saber. Mas olha, ainda bem que é assim, para o caso de um dia eu me perder. Foi sempre meio dormida a linha da minha vida. Guarda as chaves do jardim, sou suspeito. Guarda o que resta de mim junto ao peito. Faz-te de mim, faz-me um sinal a tempo. Há coisas que digo e que faço, e de que depois me lamento. Foi sempre meio tremida a linha da minha vida. Guarda as chaves do jardim, sou suspeito. Guarda o que resta de mim junto ao peito. É como se fosse uma força estranha, um canto frio de sereia, chamando do fundo do mar. Guarda as chaves do jardim, sou suspeito. Guarda o que resta de mim junto ao peito. Guarda as chaves do jardim, sou suspeito. Guarda o que resta de mim junto ao peito. Guarda as chaves do jardim, sou suspeito. Guarda o que resta de mim junto ao peito. Guarda as chaves do jardim, sou suspeito.